deixa o céu descer. Vem, deixa o céu descer. Vem, deixa o céu descer. Vem, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Jesus, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, Senhor. Vem, deixa o céu descer. Vem. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e sua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino. Poder e sua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e sua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder. Teu é o reino, teu poder e sua é a glória pra sempre seja exaltado, pra sempre seja exaltado, pra sempre seja exaltado, pra sempre seja engrandecido pela noiva sempre, pra sempre seja exaltado. Pra sempre seja exaltado, pra sempre seja engrandecido pela noiva, sempre, pra sempre seja exaltado, sempre seja exaltado, pra sempre em nosso meio, pra sempre o nome do teu filho glorificado em nossos lábios, pra sempre exaltado em nosso meio. Pra sempre, sempre, de eternidade em eternidade, sejas exaltado. Amamos o teu nome, Senhor. Amamos tua presença. Dai mais fome, mais sede pela tua glória. Mais fome pela sua glória. Pra sempre, pra